Apocalipse de Jesus, o Cristo de Deus, para os simples de coração. Obrigado, meus amigos e meus irmãos, minhas irmãs, obrigado. Eu falei aqui, nesta programação do Apocalipse, para os que têm o coração iluminado pela simplicidade, e são pessoas que se encontram em todas as classes sociais, os simples de coração são a genialidade que Jesus tanto desejava que habitasse o mundo. E é a essa genialidade que Deus revela os seus segredos. Mas eu dizia, eu apresentei aqui o Cântico dos Anjos. A milícia celeste que anunciou aos pastores do campo, sim, aos pastores do campo, povo, eles representam o povo mais simples. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. Naquele dia mesmo recebi um bilhetinho de um jovem que me perguntava onde encontrar essa passagem. Já apresentamos aqui várias vezes, mas sempre temos novos ouvintes. Isto é um assunto do Apocalipse que permeia toda a Bíblia Sagrada. Sabe lá você o que é uma milícia celeste? Anunciar a pastores no campo o advento do Cristo de Deus? Como ele será anunciado agora? Por que milícia celeste? Esse é um fato que, sobre o qual devemos meditar bastante. Visto que esse é um assunto que interessa muito aos tempos que vivemos, porque se Jesus veio, ele vai voltar conforme anunciou. Eu vou ler o Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 2, versículos 8 a 20, mais uma vez, que realmente é uma passagem linda e faz muito bem ao coração e abre nossa cabeça para muitas coisas. Os anjos e os pastores no campo. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória de Deus brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais. Eis aqui vos trago boa nova, de grande alegria para todos vós, e que o será também para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é o Cristo, o Senhor prometido. Isto vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E foi então que subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: Vamos até Belém, vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que Deus nos deu a conhecer. E foram apressadamente e acharam Maria e José e a criancinha deitada na manjedoura. E vendo-o, divulgaram o que se lhes havia dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram nas coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no seu coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. E assim os anjos da milícia celeste anunciaram o nascimento de Jesus, aquele que diz no Evangelho segundo João, capítulo 10, versículo 11: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. O mesmo que diz também no Evangelho, segundo João: Eu voltarei. E apesar de tudo isso, de a boa vontade ter sido o sinal com que a milícia celeste anunciou a vinda do bom pastor, ainda há aqueles que dizem: boa vontade não é suficiente, boa vontade não resolve. É porque não sabem o que é boa vontade. E se dizem cristãos, enquanto muita gente que segue Confúcio, muita gente que segue Buda, sabe o que é boa vontade, e o alto significado das boas obras. Eu tenho aqui um trecho do livro O Pensamento do Extremo Oriente, do Murilo Nunes de Azevedo. Está aqui, no Confucionismo. Zen. A boa vontade é a virtude suprema, aquela que transforma o homem de um ser egoísta, fechado, em um ser aberto a todos os outros seres, que transforma um corpo opaco numa estrela que nunca se extingue quando se dá aos outros. Não se pode realizar boas obras sem ter boa vontade. Por isso vale a pena referirmos-nos aqui ao Apocalipse de Jesus, segundo São João, capítulo 2, versículo 19. Diz o Cristo: conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas que as primeiras. E nós demos aqui este ensinamento do budismo: não temais as boas obras, irmãos. É outro nome da felicidade, porque o que é desejado, amado, querido e agradável é sinônimo de boas obras. Aqui no livro de Antônio Carlos Rocha, A Sabedoria de Siddhartha, o Buda, essa referência à boa vontade, o confucionismo, o budismo, valorizando a boa vontade. Na definição da LBV, é a vontade firme, é a vontade iluminada, a vontade decidida, acima de tudo iluminada pelo poder de Deus, que faz descer sobre os corações humildes a sua própria competência. Fala o budismo: assim como uma mãe, enquanto vive, vigia o seu filho, o seu único filho, assim se deve praticar o sentimento de boa vontade para com todos os seres vivos. E que o homem pratique uma ilimitada boa vontade com todo mundo, acima, abaixo, por dentro e por fora. Boa vontade, simplesmente isso, sem nenhum rancor, sem nenhuma inimizade, sem nenhum mau pensamento. E com boa vontade nós devemos esperar a volta do Salvador da humanidade, que não é mentiroso. E que no versículo 18 do capítulo 14 do seu Evangelho, segundo João, diz: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. E se ele disse que volta, volta mesmo. Porque ainda no Evangelho, segundo João, capítulo 10, versículo 16, ele diz: ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregá-las, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Meus amigos e irmãos, há milhares de realizações precisando de nosso concurso. Por isso nós devemos ter sempre paixão calorosa pela fraternidade, pela solidariedade. Isso pregamos na economia da solidariedade humana, porque a paixão de Deus é que move o universo. Pois não, Vanderlei? Você está aí assanhado por falar, vamos lá. É verdade, irmão Pai. É que a gente vê o senhor com tanta facilidade pregando o Apocalipse, que é o Evangelho moderno. O senhor vai passeando pelo Evangelho e nos traz sempre novas luzes. Então eu estava meditando aqui a respeito da questão da boa vontade, porque... E também no budismo, no confucionismo. É verdade, porque a pregação do Apocalipse, ela permeia todos os livros sagrados, não é mesmo? Sim. E, então, eu estava meditando aqui no primeiro capítulo do Evangelho de Jesus segundo São João. Nós temos lá que o Cristo veio para os que eram seus, e os seus não o receberam. Mas aqueles que o receberam foram chamados filhos de Deus. A saber, aqueles que não nasceram da vontade do sangue ou da carne, mas da boa vontade de Deus. Quer dizer, aqueles nascidos sob a luz de uma nova era, até lembrando a pregação de uma das últimas que o senhor fez a respeito do Apocalipse, o senhor fala a respeito do cometa, né? Então, muita gente está esperando o cometa, e esse cometa é Jesus que vem iluminando todas as nações. Ele é muito mais que um cometa, é um astro, sol, é um grande... Um astro-rei. Um astro-rei que vem iluminando as consciências, e ele permite que até mesmo que as luzes da sua pregação, ela permeie inclusive a teoria do marxismo, porque onde eles foram buscar, se não no... A cada um será dado de acordo com as suas obras. Então é muito importante, meu Pai, essa pregação do Senhor, do Apocalipse de Jesus e do Evangelho, e todos esses livros do budismo, confucionismo e tantos outros, até no Alcorão. Alcorão, que o Senhor tem passado por tudo isso, mostrando que a coisa mais importante neste momento grave da história do mundo é a questão da boa vontade de Deus. Entre irmãos católicos, evangélicos, budistas, até mesmo ateus, porque é importante não somente a miscigenação de raças que nós vemos no país, mas essa união de todos em torno de um único Deus, porque não há deuses como a mitologia cantava antigamente. Hoje nós vivemos debaixo da luz de um único Deus, e Jesus veio revelar que somente existia um Deus. Então, que todos peguemos dessa grande bandeira da boa vontade através da pregação do Evangelho do Apocalipse, convidando a todos para nos unirmos em torno de um único Deus e levantarmos essa bandeira da boa vontade e botar abaixo tudo que é separação, porque não há mais momento para separação. Nós estamos às portas de um grande milênio e vem vindo aí não um cometa, mas um astro-rei que é Jesus, para iluminar a todas as consciências. O amor é o fio de Ariadne que junta todos os de boa vontade que habitam todas as crenças religiosas, e também os descrentes. Está muito ateu mais caridoso, mais generoso que gente religiosa. Conta a lenda a respeito do fio de Ariadne que um jovem herói ateniense chamado Teseu, está na página 6 do primeiro volume do Apocalipse de Jesus para os Simples de Coração, filho do rei Egeu, e de Etra, princesa de Trezena, juntou-se com aqueles que iriam ser sacrificados a fim de matar o Minotauro e salvar os companheiros. Estando Teseu em Creta, Ariadne se apaixonou por ele e lhe deu um novelo de linha para que o fosse desenrolando ao entrar no labirinto e pudesse achar depois o caminho de volta. Teseu matou o Minotauro, metade homem, metade touro, era um monstro, e fugiu de Creta, levando Ariadne, mas abandonou-a na ilha de Naxos, onde ela mais tarde veio a se casar com Dionísio, o deus do vinho na mitologia grega. Você vê que problemas existem até na mitologia. Entre os deuses, os semideuses e aquela coisa toda. Eu digo aqui, quando falo no amor como o fio de Ariadne e chamo-o de luminoso, porque o amor ilumina as nossas vidas. É o caminho da união, da fraternidade, porque senão não vai sobrar ninguém para contar a história. Nós falamos aí, você falou em boas obras, Jesus, Marx, eu me lembrei. Realmente eu citei aqui que os opostos se encontram. Está no Dicionário do Pensamento Marxista, página 238, editado por Tom Bottomore, primeira edição, 1988. Diz assim: teoria marxista da igualdade, de cada qual segundo sua capacidade, a cada qual segundo o trabalho realizado. Ora, se isso fosse seguido por lá, não haveria aquele desabamento que ocorreu, né? E no Apocalipse de Jesus, segundo São João, capítulo 22, versículo 12, está aqui o relato do evangelista profeta. E repete o Cristo: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Meus amigos e meus irmãos, governar é educar o sentimento para o bem. Assim que se constrói uma nação. Não basta dar a instrução beabá, tem que dar a educação, o saber viver em sociedade. Só o amor pode fazer isso. O amor é uma força dinâmica. Tantas vezes eu tenho dito aqui, repetindo a sabedoria antiga, é o princípio básico do ser, fator gerador de vida, que está em toda a parte, é tudo. João, na sua primeira epístola, capítulo 4, versículo 8, diz: aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Então temos que nos amar uns aos outros. Mormente agora. E aliás, Jesus, no Evangelho, diz que grande vantagem é você amar aos que o amam. Elevado, altamente espiritual, é amar o desafeto, aquele que não nos compreende, eventualmente não compreende bem. Um dia todos nos entenderemos, porque a vida é eterna e somos filhos de um único Pai. Só há uma raça, a raça universal dos filhos de Deus. Mas como vivemos uma época de transição, fala-se muito de fim dos tempos, mas muitos que falam geralmente se esquecem de que um fim determina um princípio. Qual é esse princípio? Bom, isso depende de nós. É fim dos tempos, não é fim do mundo. Aliás, houve muitos fins de tempos, muitos fins de mundos. Quantos impérios caíram? Toda a história. Aquilo era um Armagedom. Um fim dos tempos mas a humanidade não prosseguiu, não evoluiu, mas chegou a hora do homem lutar pela paz. Por isso a LBV, o seu caminho é o caminho da paz. Eu aqui prego a paz, toda a minha vida tenho feito isso. Mas nunca, porém, uma paz passiva, uma paz que é pretexto de manter tudo bem, bem como? Na verdade, é um arreglo para que tudo continue mal, e às vezes muito mal. Entretanto, eu tenho que deixar bem claro, eu não preconizo uma paz armada ou de corações armados. Proclamamos aqui, isso é que eu quero deixar claro, quando falei lá que nós somos adeptos de uma paz passiva. Proclamamos uma paz ativa, que batalha pelo bem, contudo de uma forma civilizada. Com boa vontade. Deus está presente. Para sempre.